venci, assumo o meu lugar. Esse espaço agora é meu e aqui vou ficar. Não adianta chorar, o leite derramado. Eu tô firmado e pronto pra voar. Nem vem me segurar e nem me derrubar. Senão você não terá como se desculpar. Se passe, achar que deve, vem tentar. Sei lá, se eu fosse você, nem ia me arriscar. Então tá, deixa como tá, eu aqui no meu canto. Espanto e no que faço, me garanto. Nem me vem com porém, com tudo entretanto. Que eu provo quanto vale o desencanto. Eu tô no meu adianto, sem atrasalado. Sem pagar de coitado e dar boi pra sapato. Cuidado, a inveja te deixa parado. Zoado, acabado, desorientado. Marginalizado por si próprio. Mais que afundado pelo ódio. Louco, bem chapado, triste, óbvio. E assim fica atrasado, rumo ao pódio. Sóbrio e certeiro, feito ponteiro de relógio. Move o mundo inteiro a cada hora um episódio. Um marco entre águas divisório. O fim do seu mundinho ilusório. Abra os olhos, enxergue a realidade. 10 mil anos luz à sua frente. Não é mal, é simplesmente a verdade. Abra os olhos, enxergue a realidade. 10 mil anos luz à sua frente. Não é mal, é simplesmente a verdade. Eu amo os que me amam e o resto o próprio nome diz. Parafraseando Marisa Monte, bem que se quis. Comédia infeliz, se apaga como giz. Te deixo a cicatriz, F-E-X. Tô bem no seu nariz e não sou remédio pra coriza. Sou o teu pior pesadelo, sua ojeriza. Me economiza com a sua mente indecisa. Vê se realize, sai da brisa. Agilize, contabiliza quanto tempo perdido. Se martirizando e se preocupando comigo. Faz a sua e não me amola, fica mula, dá fora, pula, se joga inimigo. Quer correr perigo, veio ao lugar certo. Pelo certo, se sentir correto. Direto e reto, sem bancar o esperto. Se não acerto você e quem tiver por perto. Pensamento aberto pra sinceridade. Não suporto o covarde que vive na imaturidade. Maldade que invade, toma conta da vaidade. A vontade, verdade, sem rivalidade. Mesmo que não agrade a possibilidade de ser alguém melhor. Com integridade na vida ninguém fica só. Pare, pense, olha ao seu redor. É de dar dó, mas escolheu o lado bem pior. Abra os olhos, enxergue a realidade. 10 mil anos luz à sua frente. Não é mal, é simplesmente a verdade.